a mediunidade. Vou só dizer alguns tratamentos, pessoal, que podem auxiliar. Tratamentos muitas vezes não espíritas, mas que vão nos auxiliar a trabalhar essas energias, não é? Mas é importante dizer que não são espíritas. A acupuntura, por exemplo, vai nos ajudar a equilibrar os chakras, os centros de força que nos diz o espírito André Luiz. A yoga, já a medicina moderna diz que tem bons resultados. A meditação para o tratamento da depressão está sendo recomendada pelos médicos. Vamos ver a alimentação, muito importante. Não só alimentação saudável, não, mas também a alimentação da oxigenação, do prana, dizem os orientais. A gente respirar corretamente, a gente dormir num quarto ventilado, não dormir com ar-condicionado trancado, fechado a noite inteira, não, porque a gente impede a oxigenação, que a pessoa acorda às vezes de manhã completamente exausta. Por quê? Porque o oxigênio vai reduzindo durante a noite, num quarto pequeno. Essas quartas aqui dos apartamentos de Brasília são uma coisa terrível, não é? Em poucas horas eu acho que o oxigênio vai embora. Então a gente, a postura ereta, a postura saudável, não é? A questão o banho de sol. Dizem os espíritos que o sol, por exemplo, vai queimar os miasmas espirituais, que nós podemos estar acoplados a nós, vamos poder estar nos auxiliando a melhorar o corpo físico, a cuidar do corpo e do espírito, pessoal. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Ir para as praias do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de Maceió, quantas praias lindas em todo o Brasil. Nós somos abençoados por morar aqui no país. Então, nós temos, portanto, as terapias de regressão com os psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. Nós temos, portanto, a bulimia ou a anorexia também, como um possível caso de influência espiritual, a pessoa com acessibilidade mediúnica, não é? Com ansiedade muito grande, desenvolvendo o problema da anorexia nervosa. Vamos ver, por exemplo, o medo por conta da síndrome de pânico, também possivelmente provocado por influência espiritual. Enfim, vamos ter muitas tratamentos, não diria alternativos, mas sim complementares, porque não dispensam o tratamento médico. Usar a medicação, sim, para nos auxiliar e verificar se aquela nossa depressão não pode ser também uma sensibilidade mediúnica que poderemos colocar na prática do bem. Seguindo a questão número 1000 do Livro dos Espíritos, que somente por meio do bem se repara o mal. É a 770A que nos diz que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que de mal que não seja possível. Pessoal, é maravilhoso trabalhar na mediúnica. Quem gosta de fofoca vai adorar. Porque os espíritos contam cada coisa, né? Claro que a gente não conta para ninguém, mas eles contam os detalhes, às vezes. A gente fica com pena do espírito e com raiva do encarnado, muitas vezes, que está recebendo o tratamento, o auxílio. Por quê? Porque são cada histórias, né? Tragédias, muitas vezes, amores ainda, apegos, doentios, mas a gente percebe aquela ligação tão forte. Então, vamos nos emocionar com aqueles encontros dos espíritos com seus familiares, para que possamos todos, um dia, enfim, poder dizer que Deus é bom para mim. Cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho. No meu caminho, Deus comigo vai. Em meio à tempestade, eu sinto a sua mão, que me ampara, que me sustenta, que me levanta em meio à depressão. Olhando no horizonte, por trás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olho o azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder. O sorriso descontraído de uma criança, quanta beleza nos traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, num Deus de amor e paz. Vou pela vida cantar, a todo mundo anunciar, o sublime amor de meu Deus, o amor de servir, o amor de amar. Que o Jesus, com seu infinito amor, nos envolva, nos abençoe, hoje e para todos sempre. Muita paz, meus amigos. Muito obrigado.